negar que você é meu conto de fada. É meu mundo, é meu tudo, é meu chão, é meu céu, minha estrada. Adoro ouvir quando diz vem pra mim e deseja. E me olha nos olhos, me abraça, me agarra e me beija. A gente sempre se entendeu. E tudo que é seu é meu, é real, é gostoso demais o que existe entre nós. Escute o que o meu peito diz. Você é quem me faz feliz. É o sol que me aquece, é o amor que eu tanto sonhava. Não tenho mais palavras pra dizer te amo. E não deixo você nesse mundo por nada, nada. Não tenho mais palavras pra dizer te amo. E não deixo você nesse mundo por nada. Você é meu conto de fada. É meu mundo, é meu tudo, é meu chão, é meu céu, minha estrada. Adoro ouvir quando diz vem pra mim, me deseja. Me olha nos olhos, me abraça, me agarra e me beija. A gente sempre se entendeu. E tudo que é seu é meu, é real, é gostoso demais o que existe entre nós. Escute o que o meu peito diz. Você é quem me faz feliz. É o sol que me aquece, é o amor que eu tanto sonhava. Não tenho mais palavras pra dizer te amo. E não deixo você nesse mundo por nada, nada. Não tenho mais palavras pra dizer.